E aí, como que você define teu estilo, Sabota, hoje em dia? Ah, eu sou um estilo... É, um rap imperativo que gosta de explicar as coisas, mas os caras me veem como um gangster. É porque meu estilo de levada é rápida. É rápida, é cantada, é devagar, é sonolenta. E eu procuro... É o que eu falo pra você. Eu escuto muito de Chico Buarque, que é o Eminem. E ao antipop, ao... De antipop, às África Brasil. Lá, então você escuta... Pô, de repente você se vê cantando um tipo de música que, ou seja, nacional e internacional, mas do seu estilo cantando. E pra você, Sabota, qual que é a maior barreira pra um rapper gravar um disco hoje em dia? A maior barreira é a força, a má vontade do cara. Porque se ele não tiver força de vontade e gostar muito do que ele faz, ele não vai viver do rap. Porque o rap não dá dinheiro, assim. E não é o pessoal ver. O pessoal de fora vê a gente mesmo. Pô, de repente se tiver... Bom, tá ali o Planet Ramp, o Sabotagem, o Napoli, olha o Nandes, os caras é boy, meu. Os caras pode ver, olha o estilo dos caras. Mas não é isso aí, cara. A gente tem, existe, vamos supor, se existe 300 milhões de habitantes nesse hemisfério, existe 300 milhões de tipos de vida diferentes. Pode crer. E como é que foi quando você ouviu pela primeira vez o teu som tocando na rádio, mano? Puxa, quando eu vi, foi uma vez que eu cantei na rádio imprensa, Natanael Valença, Natanael Sangue Bom, do programa Rap Brasil lá, do programa, não, Rap Brasil não, do programa Som na Caixa, 102,5, Natanael, a Whitney Houston, quando levou eu e o Max, levamos o Rap Compromisso e a Cocaína junto, que foi muito louco. Que já havia falado do Max, mas nunca tinha conhecido ele. E eu estava bem louco na rádio. Comecei a errar a letra. E ele começou a improvisar um freestyle que eu em homenagem a ele, eu falei, o cara, eu vou usar essa palavra que você... Essas palavras que você inventou na hora pra pôr na minha música. Isso não tinha, mas agora vai passar a ter. E dali o pessoal conseguiu fazer uma pirataria. Daquele dia, no Grajaú, os caras já tinham CD... as melhores do ano e tinha essa música do mesmo jeito que eu cantei no Max, ou seja, eu errando e o Max entrando na sabotagem. Conheço um mano que não era feliz, usava só um baseado e não afundava o nariz. Eu olhei pra cara dele, ué, ele começou a colar com essa rapa, não usava uma inteira, mas ficava com a rapa. Aí eu falei, caralho, o que tá acontecendo? E eu gostei daquele que fez mais essa figura. E foi legal, eu vi que tá acontecendo. Thank you.